terra que prevalece. A revolta de vários guerreiros, 1817. Seu Pereira armou virgulino, Januário de Sofana, Gonzaga. A nova era de vários guerreiros com o Leão do Norte, não há quem possa. Eu viro, respiro, não erro, sei que não posso nunca falhar. Ameaça sempre constante, se o inimigo se levanta. O sanfoneiro, rochedo, tu puxa o fole sem parar. Tu é um dos patrimônios pro forró não acabar. Em junho tem colheita pra quem plantou em abril. A chuva virou chuvisco, mas a bem só que surgiu. Não vê que não tem, dizer que tá tudo bem. A classe baixa tá embaixo, tu quer enganar mais quem? Duvido que eles têm pena de alguém, pois essa falsa bondade não é benefício pra ninguém. A geral lotada tá passando o maior sufoco. Tava tão espremida que até invadiu o campo. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste. Bato no peito é Nordeste, pois aqui ninguém foge a batalha, é direto da terra do chapéu de couro, do forró e da cachaça. Os cabra que não tem flow, os cabra que tem levada pegada. Encaixa na base, segura a pancada, não, não, segura a lapada. Do trava-língua, a vaquejada, a rima é fiada, é tipo uma navalha. Se bate de frente e se abestalha, então vai pra peixeirada. Nadamos contra a maré, seguimos nossa trajetória. Mancharam nossas praias, mas nunca nossa história. Sou Nordeste, Pernambuco, então pode botar fé. Não apoio os tipo de gente que tem vergonha do que é eu. Respeita a nossa cultura, coisa que você nunca fez. Mal pronuncia o português e ainda quer rimar inglês. Se liga, ceboso, cuidado com o topo. Novo cangaço, aqui é chumbo grosso. Matamos suas punchline, então segura essas linhas de soco. Acorda meu povo, pois somos sangue, suor e esforço. Pro santo de casa fazer um milagre e criarmos um cenário novo. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste. Bato no peito é Nordeste, aqui fumaça, cabra da peste. Arretado, sou pernambucano, sou leão do norte, então não me teste, que eu sou Nordeste, todos conhecem a terra que o povo jamais esmorece. Nova ruma de bravos guerreiros, beleza que aflora e não há quem conteste. Nem que essa alegre com a falsa manchete que não favorece a quem mais merece. Que na espécie carrega no peito a fé que nem seca o irmão que enfraquece. Sou brasileiro, mas sou Nordeste, sou esse fento, também sou Nordeste. Sou cria da rua, vestindo a cultura que o norte inteiro, o Brasil enriquece. Seca assim, secou, a chuva Deus me mandou. Tem rima boa e pra matar, mas ele só com muito amor. Quem desacreditou, socorro até suplicou. Não percebeu que meu manda caro, o fumo até matou. Dica seu, dou valor, Gonzagão me louvou. Foi na mesa do bar que o garçom ruminou. Empolgado com o show, vale o grito que dou. Então Nordeste não me teste, sua brisa e o calor. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste. Salve a todos aqueles que crescem e fortalecem, que valorizam cada sol, mesmo aquele que ferve, pois é da garra do meu povo forte que floresce. Nordeste, não teste, Nordeste, não teste.